deixar na pressão. Essa farra vale tudo, não vai ficar na mão. Só não vai ficar na mão. Pode pegar. Conexão Sertaneja e o ritmo que agita as baladas. Se o mundo acabasse amanhã, o que é que você faria? Se o mundo acabasse amanhã, o que é que você faria? Eu não sei de você, mas eu ia fazer tudo aquilo que eu sonhei um dia. Eu não sei de você, mas eu ia fazer tudo aquilo que eu sonhei um dia. Emprestava dinheiro do banco pra pagar só depois de amanhã. Compraria uma roupa bacana pra ficar parecendo galã. Alugava um carro importado e saía cantando pneu. Comprava 1 litro de gasolina e tacava fogo no meu. Se o mundo acabasse amanhã, o que é que você faria? Se o mundo acabasse amanhã, o que é que você faria? Eu não sei de você, mas eu ia fazer tudo aquilo que eu sonhei um dia. Eu não sei de você, mas eu ia fazer tudo aquilo que eu sonhei um dia. Outra coisa que eu também faria era despachar lá pro Japão minha mulher e a dona Maria, a sogrinha do meu coração. Vendo aquele avião decolando, com certeza minha reação era voltar pra casa correndo e soltar uns 50 rojão. Se o mundo acabasse amanhã, o que é que você faria? Hoje, se o mundo acabasse amanhã, o que você faria? Ah, Tiago, eu chamaria os homens que acabou com o Piqui do Goiás, João Carreiro e Capataz. Deixa com nós, Angelo e Tiago. Se o mundo acabasse amanhã, o que é que você faria? Se o mundo acabasse amanhã, o que é que você faria? Eu não sei de você, mas eu ia fazer tudo aquilo que sonhei um dia. Eu não sei de você, mas eu ia fazer tudo aquilo que sonhei um dia. Eu não esqueceria por nada daquele mala do meu patrão. Dava uma lição no safado, só pra ver a cara dele no chão. Imagina só quando ele visse o seu caso virando manchete, só porque peguei sua mulher e joguei tudo na internet. Se o mundo acabasse amanhã, o que é que você faria? Se o mundo acabasse amanhã, o que é que você faria? Eu não sei de você, mas eu ia fazer tudo aquilo que sonhei um dia. Eu não sei de você, mas eu ia fazer tudo aquilo que sonhei um dia. Fecharia um hotel 5 estrelas e transformava num cabaré. Com bebida e mulher de primeira, faria tudo que um homem quer. Eu me entregava pra todas elas e pagava o preço que for. Se o mundo acabasse amanhã, eu morria fazendo amor. Se o mundo acabasse amanhã, o que é que você faria? Se o mundo acabasse amanhã, o que é que você faria? Eu não sei de você, mas eu ia fazer tudo aquilo que eu sonhei um dia. Eu não sei de você, mas eu ia fazer tudo aquilo que eu sonhei um dia. Conexão Sertaneja, detonando as melhores. Meu plano sempre foi ter um relacionamento sério com você e conquistar seu coração, te levar lá em casa, te apresentar para os meus pais. Tomar sorvete da mão, coisa da imaginação. Você não tá querendo se amarrar, só tá a fim de curtição. Ainda bem que eu tenho plano A e plano B. O plano C não quer existir, não vou chorar por você. Eu já tentei o plano A e o plano de amar, você falhou. Agora eu vou tentar o plano B. Eu já tentei o plano A e o plano de amar, você falhou. Agora eu vou tentar o plano B. Eu vou tentar o plano B. Beber até te esquecer. Eu vou tentar o plano B. Beber até te esquecer.

devagar. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Conexão Sertaneja. As Mina Pira. Alô, galera. Quem fala aqui é o Israel Novaes. E essa é minha nova música. Cheiro de amor no ar, pra rolar deixa tudo acontecer. Um simples jeito de olhar diz coisas que eu queria dizer pra você. Pra rolar deixa tudo acontecer. Um simples jeito de olhar diz coisas que eu queria dizer pra você. Eu queria dizer pra você. Vejo você. Vejo você. Conexão Sertaneja. Música nova todo dia. Elas estão loucas! É só chegar e beijar. Elas estão loucas. Dançando em cima da mesa, virando litro na boca. É só chegar e beijar, elas tão loucas. Dançando em cima da mesa, virando litro na boca. E as meninas estão loucas da balada. Alô, DJ, aumenta o som. A festa tá bombando e vem mulher chegando. Alô, garçom, bota mais um litro aí. Hoje eu vou me dar bem, não saio dessa festa sem ninguém. Hoje eu vou arrebentar, porque eu tô solteiro e o bicho vai. Vem, vem, vem, vem. É só chegar e beijar, elas tão loucas. Dançando em cima da mesa, virando litro na boca. É só chegar e beijar, elas tão loucas. Dançando em cima da mesa, virando litro na boca.